Rápidos Cast. Agora. Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou o MP e tô com o Eli. Fala, Eli. Fala, MP, beleza? Aí, pessoal? Beleza. Nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, Facebook, YouTube estão aí embaixo. O Padrim, obrigado aos padrinhos. O Padrim também tá aí embaixo para quem quiser ajudar mensalmente, aí nem que seja com R$2 o nosso trabalho. E o Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast, Eli? Porque aqui é BR. É, infelizmente. Tem hora que dá tristeza de falar disso, mas... Esse fim de semana teve draft pra presidente, né? Quer saber qual foi meu first pick? Eu quero, bem interessado. Foi trocar de booster, cara. E pior, né? Quando esse booster voltar, que vai ter segundo turno, só vai voltar uma land básica e um terreno, né? Tá horrível mesmo. Tá horrível fechar um deck de políticos aqui. Aliás, acho que não vai voltar nem a land básica, vai voltar aquele cartãozinho promocional que tem propaganda, sabe? Que você encontra jogado aí na mesa, né? Exatamente. Bom, eu quero mandar um abraço aí pro Lucas lá no e-mail, que ele disse que apesar de ter começado em 2015, ele já tá disputando o Legacy. Acho muito legal isso dele. Inclusive, vamos tentar combinar de ele passar um report aqui pra gente do que ele tem jogado lá em Santa Catarina. Ainda tem que responder e-mail dele. Lembrei disso enquanto eu tô vendo esse e-mail, essa anotação aqui. É. Ele tá jogando Legacy ou Legacy? Eu não sei como eles falam lá em Santa Catarina. Aparentemente isso muda de estado para estado, entendeu? Eu prometi que pro Sanduíche, né, que é o nosso convidado dele, o Calazans lá na fase principal, que eu ia falar do canal dele. Só que eu esqueci lá na fase principal. Então tá aqui o recado, né? O canal do Sanduíche vai estar o link aqui, é o Sanduíches Grind. É impressionante ali como ele consegue resumir em 15 minutos o que nós demoraríamos 40 para falar. Assim. Ele é muito conciso. É um poder de síntese impressionante e, lógico, as análises dele são bem profissionais mesmo. Então, vale a pena assinar e assistir os vídeos dele se você quiser ficar melhor em Magic. Vale muito a pena, ele manja demais. Cada palavra que ele fala de Magic é uma aula que você pode levar para sempre, aí, em qualquer formato. É um negócio atemporal, então ouça ele falando porque... Ele é muito metódico e realmente adiciona muito a você como jogador. Sim, e eu queria falar pro ouvinte tirar o cavalinho da chuva que você não vai ouvir muito o Sanduíche falar esse programa, porque ele está sem voz. Mas ele fez umas intervenções aí de vez em quando, e queria agradecer já. De novo, ele e o Calazans aí pelo tempo. A gente trocou uma ideia sobre esse novo standard. Mas aí, a entrada de guildas de Ravnica também joga um novo formato selado na nossa cabeça ali. E você e o Sanduíche, eu e o Calazans tiveram aí em St. Joseph of the Fields. Para jogar o famoso PPTQ, né, de St. Joseph, que foi selado, cara, de guildas de Ravnica, e diferente do pré-release, não teve aquele booster da guilda. Então, deve ter sido um caos. Né? Deve ter sido difícil. Foi uma bagunça terrível. O geral aí, o que você fala? Eu queria que você desse duas coisas. Primeiro, a tua visão geral do formato selado, e segundo, como foi jogar um PPTQ, que você se jogou no meio ali de gente que joga mais competitivo, né? Como é que foi pra você tudo isso? Foi engraçado que na hora que eu fui abrir minha pool, eu tava, né, sentando na mesa com quatro pessoas, e aí conversa vai e tal, o pessoal com as listas ali, e eu acabei vendo o nome, né? Porque o Sanduíche eu já tinha visto, né? Ele veio com o Calazans, que eu também já tinha conheci ele de rosto, já tinha visto. A Vanessa também, que é do lá de Santos também. E aí eu sentei junto com outra pessoa, trocando ideia ali, mas não sabia quem que era. E depois que tava acabando, né, de montar o deck, eu descobri que era o Thiago Casasanta. O Thiago Casasanta, que é o... Ele é o do Pauper na liga? Não, o Casasanta, ele é daqui da região, acho que ele é de Taubaté aqui, e ele, eu não sei se ele, acho que ele foi pro Pro Tour, e a gente até comentou dele aqui. Ah, que acho que tá, foi, desculpa, eu esqueci. Eu confundi com Matana, que você sempre fala do Matana. Ah, sim, é o Ricardo Matana, não, esse é o do Pauper. Então, assusta um pouquinho, né, porque aí é um pessoal que você sabe assusta. Que vai pra competir de verdade. Né? Ah, inclusive, eu conversando com o Calazans, depois a esposa dele, a Marcela, também foi, né, ela top-8ou esse PPTQ. Eu falei Vanessa, é a Marcela, desculpa. Isso, ela mesmo. Ela top-8ou esse PPTQ, não levou, né, Mas ela, acho que quem levou foi quem tirou ela do top 8 do PPTQ. É, foi o Alan, que é daqui da região também. E, cara, o formato, assim, até conversando depois com o Casasanta ali, depois que eu descobri quem que ele era, ele falou, cara, como tá difícil montar deck nesse formato selado. E depois eu conversei com o Sanduíche também, ele repetiu a mesma coisa. E, tipo assim, era unânime entre todo mundo como estava difícil montar um deck que a pessoa ficasse confortável com o deck, sabe? É, Sim. boa parte das pessoas jogava o game 1 com o deck, se perdia, já tinha um segundo deck pronto. Né? Eu cheguei a fazer isso também para poder, né, ro fazer rodagem, né? E realmente o pessoal tava gerando muitas dúvidas. O fato de ter tantas cartas multicoloridas, né? Quase metade da coleção sendo multicolorida, é algo muito bom, mas é que eu acho que realmente é a sequência que vai fazer você ter as melhores escolhas. Ah, Então, e nós avisamos aqui, né, no programa pré-release, que o formato selado normal, sem aquele booster especial, seria bem diferente e mais difícil, até mais frustrante do que um formato selado comum, pela ausência de cartas mais genéricas, né, que tá tudo muito voltado para guilda. Eles não abusaram tanto da mana híbrida nessa coleção, se você for ver. Inclusive deram aqui provavelmente a melhor carta comum híbrida para melhor guilda, que é Dimir, ou seja, não ajuda em nada o equilíbrio das guildas ainda. Mas se sentiu um desequilíbrio aí entre power level de guilda, Dimir realmente é melhor, junto talvez Boros e Celeste. Dimir é realmente o melhor, né? No geral, você consegue fazer decks bons mesmo com cartas que não são tão boas. Você não precisa estar tirando as melhores cartas, você não precisa tirar o Night Veil, você não precisa tirar um demônio para você fazer um deck bom. Você tem ali um Spybug, algumas cartas com Surveil, umas duas ou três remoções, seu deck já tá bem completo, sabe? Então o Dimir larga bastante na frente. Mas assim, vi vários decks Celeste com Convocar jogando com três lands e cuspindo criaturas, o 4/5 voar, o Seed Nossa. Worm. Então assim, o Golgari, de novo aquela questão do Undergrowth, faz bastante diferença você entrar com o Rhizome 7-7 ou usar o Vorm 6-4 lá, colocando mais 5 vigilância para um Seed Worm, por exemplo, que foi o que aconteceu comigo, o cara batendo 12, sabe? Então, assim, fez muita diferença. E, assim, mais uma vez eu vejo que não são as bombas que estão definindo os jogos, né? É claro que às vezes o cara tirou muitas bombas e realmente fez muita diferença. Mas, por exemplo, nas partidas que eu enfrentei o demônio, eu lidei com ele bem. E eu perdi normalmente por problemas com as criaturas com Death Touch. Ah, Às vezes com o sei. cara deckzinho mais agro ali, que entrava com muita criatura com mentor e evasão, entendeu? Então, assim, eu vejo que as bombas não são os jogos não estão sendo definidos pelas bombas, é Tá. realmente a sinergia das guildas que estão fazendo diferença. Ok, tá aí. O formato tá mais orientado à bomba. E por fim, o Eli de hoje, que já teve essa experiência. Você disse que não foi bem, né? O resultado. Você fez o quê? 2-3? Foi isso? 3-3? Fiz 2-4. 2-4. Foram 6 rodadas. Eu queria ter feito um 3-3 ali, pelo menos. Eu estava 2-3 até na última rodada. Acabei perdendo. O deck do meu oponente era bem melhor do que o meu. Ele tinha muito mais cartas. Até achei estranho ele estar ali também, brigando pelo 3-3. Realmente, ele tinha um demônio, ele tinha aquele encantamento azul que faz diferença você ter portão. Então, em 3 turnos seguidos, ele comprou 3 cartas. Ele destruiu o Encard Advantage. Nossa. Então, ele comprou tudo que ele precisava. Entendeu? Bastante emoções e tal. Então, não tive nem chance nessa partida, Para né? você Mais também uma vez, eu acabei. abrindo duas choques na pool não dá, né, cara? Abri 2 choques, encantamento branco que transforma suas fichas Vixe. em fichas 4/4. O outra rara que eu tirei é aquele Boros com vigilância, atropelar e golpe duplo. Então, assim, nada muito relevante, né? Então, foi bem complicado. Eu acabei errando na escolha das cores também, acabei fazendo um Celesen com splash para vermelho por causa de remoção. Eu até coloquei uma outra criatura, mas claramente depois da primeira partida, depois de entregar a lista tudo, É. eu deveria ter feito um Golgari com splash para branco, né? Um Abyssian aí, e Nossa. teria sido bem mais forte, né? Tinha mais criaturas com sinergia, etc. De fato, de Mas Abzan para Naya muda muito ali. É, o que eu ia te muda muito. perguntar é, o ED de hoje que teve essa experiência, você acha que ele é um jogador melhor por causa desse meio mais competitivo que você se colocou? Sim, eu assim, eu tava com muito muita preocupação em estar num torneio competitivo, né, de seguir as regras à risca, de fazer as coisas certas, anunciar o que eu estava fazendo, sabe? É, a pressão de ter um juiz ali olhando tudo que você está fazendo, perguntando, sabe? Na hora de tirar uma dúvida, saber explicar, né, saber dialogar com o meu oponente para que ele esteja claro para ele o que eu estou fazendo. Essa é uma das maiores preocupações que eu tinha. E graças a Deus não tive nenhum problema com isso. Teve só uma discussão de regra que eu tive com o oponente, mas já chamei o juiz, questionei ele certinho, expliquei o que o meu oponente tinha me questionado, a dúvida já foi sanada na hora, ficou tudo entendido e bola pra frente, sabe? Você, então, falando assim, nessa... né, você falando assim, dá a impressão que Pauper o pessoal joga como quiser, né? É porque vocês. Porque, assim, eu acho que todo podcast é o primeiro podcast de alguém, né? Então talvez o pessoal não saiba, mas o Eli, ele joga muito Pauper, ele tem um podcast de Pauper. Né? Então a mudança aí de jogar algo mais competitivo, lógico, porque Pauper não tem essa visão ainda, né? Super competitiva, porque não tem os torneios promovidos. É, dá a impressão aí de que, nossa, agora eu tive que seguir as regras, agora eu chamei juiz. A impressão de Pauper, você faz o que quiser, né? É, assim, na verdade, até os alguns jogadores iniciantes de Pauper, imagino que devam ter um choque com isso, porque, assim, no meio do Pauper, nos campeonatos de loja, você tem uma pegada muito mais voltada para algo for fun, né, para algo amigável, do que para o campeonato, né? Então, no campeonato ali, você, às vezes, dá toque para o seu, não faz isso não, faz tal coisa, melhor você fazer tal coisa, porque, realmente, ali, o intuito não é, né, ganhar acima de tudo, né? Mas aí você participando de PTQ, cara, se o cara fez errado, o problema é dele. Tipo, né? Tipo, você tem que incorporar isso, porque senão você também não vai exigir de você mesmo a ponto de você evoluir, né? Sim, então, tá acho certo, que esse espírito você precisa incorporar. E essa era uma das minhas preocupações. Mas, assim, nesse ponto, foi ótimo. Eu consegui realmente estar competitivo, mesmo com, né, a questão de deck, de mais escolhas e tal. Não cometi nenhum erro desse tipo. Não cometi grandes misplays, assim, de fazer alguma cagada, deixar de fazer alguma coisa. Acho que todos os jogos foram bem jogados. Eu perdi porque meu deck não tava bem montado, né? Mas, assim, não cometi grandes jogadas erradas, né? Foram decisões de jogo ali que eu acho que não influíram tanto no resultado. Realmente, meus oponentes jogaram melhor e tinham decks mais bem montados que o meu mesmo. Então, e isso eu também vou levar bastante para os próximos eventos. Que bom. Tomara que incentive alguém a jogar mais eventos competitivos aí, né? Em pessoa, inclusive. E também que bom que você jogou um PPTQ, cara, porque vai que um dia o Wizard decide acabar com eles, né? Vai que isso acontece, né? Tipo, daqui a pouco, talvez, né? Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. Então, a gente falava de PPTQ, o Wizards anunciou umas mudanças em GP que sim, são o fim dos PPTQs. Vamos lá, Eli. A organização em 2019 vai continuar com a Channel Fireball Events, tá? Os GPs agora vão se chamar Magic Fest, aquilo que nós chamamos como GP ainda vai continuar existindo, mas vai ser dentro de uma Magic Fest, que vai ser algo maior, né? Mas é basicamente aquilo que nós já conhecemos. Vai ter stand, vai ter vendedores, artistas, cosplay, tudo isso, e vários eventos paralelos. A diferença é que GPs grandes, ou Magic Fests grandes, podem durar de até 4 dias, né? O mínimo são 3, o máximo são 4. Então talvez aí os próximos no Brasil sejam presenteados com 4 dias, de quinta-feira até domingo. Eles anunciaram a escala também, ele, pro ano que vem, o Brasil tem 2, o resto da América Latina, 0. Né? Os 2 do Brasil são 12 de abril e 15 de novembro, ambos em São Paulo. Eu, como paulista, não posso deixar de estar excitado com isso, mas reconheço que é ruim. É ruim para a América Latina inteira e até para o próprio Brasil, né? Porque você centralizou aí o maior evento, né? Um evento de grande porte de Magic aqui em São Paulo. que já tinha eventos todos os anos. Então, achei isso ruim para fomentar o Magic em outros lugares do Brasil e da América Latina. Sim, acho que no geral a América Latina precisava de um segundo, né? Precisava manter o segundo no calendário, né? O segundo evento GP no calendário. Mas eu esperava realmente que fosse manter um GP Santiago, Tinha que ir pro Chile, algo cara. na Argentina, ou até no México, se fosse o caso, né? Eu entendo que pro México é muito mais fácil o pessoal ir para os Estados Unidos, então talvez tenha essa questão, né, de aproveitamento, então talvez realmente trazer aqui para a América do Sul seria o melhor. Mas não que eu fique triste, né, de ter dois GPs em São Paulo, mas eu preferiria, já que eles quiserem que, né, preferiram que fossem dois no Brasil, que fosse um segundo em Porto Alegre, né, em Florianópolis, sabe, para dar uma desmembrada. Então, por exemplo, a gente até chegou a comentar, né, quando na época do GP São Paulo, um GP Porto Alegre é bom porque o pessoal da Argentina, o pessoal do Chile tem Isso, é mais um perto para espaço menor, eles. né, quase metade do caminho para poder fazer. Então, sim, vai ficar mais barato para trazer o pessoal lá de fora. Sim, São Paulo já vem tanto a galera aqui da América do Sul, lá em Porto Alegre atrair mais ainda, né? Então, nesse ponto a gente fica um pouquinho triste. Mas também a gente não pode deixar de comemorar de voltar a ter dois eventos, né, desse porte Isso. no Brasil. Um em cada Né? Então, assim, a gente semestre fica tá. meio dividido, né? Um em cada semestre está espaçado do circuito Liga Médica, então não vai ter aquele mês que você vai gastar R$ 2.000 só em eventos de Magic, sabe? Dá para Exatamente. juntar dinheiro até abril, depois juntar dinheiro até julho do circuito Liga Médica, depois juntar dinheiro até novembro. É assim, você vai continuar gastando muito. Sim, só que mais espaçado, pô. Não vai passar É, dá fome para assim. você parcelar no cartão bem as coisas aí. É, isso se o Brasil continuar, né, cara? É, não, é 1º de janeiro, muitas coisas podem acontecer. E se o dólar Isso. não tiver, sei lá, 12,50, sei lá. Aí esquece. Mas olha só, tem esses dois GPs aqui em São Paulo e nenhum outro na América Latina, né? Talvez seja um começo para que na temporada seguinte tenha dois no Brasil e mais um no Chile ou em qualquer outro lugar da América do Sul, principalmente. Vamos torcer para que isso aconteça. Uma forma de fazer isso é participar desses eventos, né? Colocar Exatamente. ali 1.500 pessoas em cada um desses eventos principais novamente. Mas voltando, ele é Magic Fest agora, né? E tudo vai mudar a forma até de classificação para os Pro Tours. Lembrando que essa nova temporada tem 6 Pro Tours, não 4. São cerca de 200 vagas para cada um. Então são menos vagas por Pro Tour, só que são mais Pro Tours. A temporada de PPTQs e RPTQs será a última para o RPTQ Londres, tá? Que vai ser a última. Acho que foi esse, inclusive, que você disputou, né, ele? Uma vaga no RPTQ Londres. Foi esse? Foi é o último. Pelo menos aqui de São José é o último. Tem mais um ou outro aqui no Vale, acho que tem mais um em Taubaté. E tem alguns em São Paulo, acho que nos próximos 15 dias, que também já fecham a temporada. Então são os últimos até que o Wizards mude de ideia, né? Um comentário que eu vi que o Rudá fez lá no, na Liga Magic, no artigo que ele escreveu sobre isso aqui, era infinitamente mais fácil organizar um PPTQ no interior de São Paulo, por exemplo, do que em uma das capitais, né? Isso só mostrou como o sistema não melhora em nada os problemas relacionados ao que eram os antigos PTQs, né? Então, o sistema antigo tinha problemas, o novo talvez também tenha. A volta dos antigos PTQs, de acordo com o Rudá, é que eram espalhados pelas regiões do país, né? Então, isso é uma boa, porque a gente vai falar um pouquinho mais dessa volta, ali, mas agora você pode participar de um torneio só que dá vaga para o Pro Tour, né? E que não necessariamente vai estar dentro de um GP, como era o PTQ do domingo do GP, né? Isso é bom, isso você pode espalhar, inclusive, por regiões do país. E é um sistema que dá um número parecido de vagas, mas ele também deixa mais democrático, né, o acesso, pensando em regiões do país. Alguns PTQs em que só participam pessoas que vão ter alguns pré-requisitos que eles ainda vão falar, provavelmente é Planeswalker Points ou Pro Points, coisas assim. Então vai ter esses PTQs mais direcionados a quem já joga competitivamente. O Grand Prix continuará qualificando os jogadores para o Pro Tour, tá? O torneio principal. Além disso, todos os dias da Magic Fest terão um torneio que vai dar uma vaga para o Pro Tour. todos os dias. A gente ainda não tem informação sobre formato específico. Tá? Uma coisa curiosa é que a Magic Fest, ou o GP, né, que dá vaga para o Pro Tour, ela vai dar vaga para um Pro Tour que é próximo, geograficamente falando, aonde o GP está localizado. Tá? Então você não vai jogar o GP São Paulo de abril e ganhar vaga para o Pro Tour da China, para o Pro Tour do Japão. Não, provavelmente vai ser para um Pro Tour realizado nos Estados Unidos. Tá? Isso talvez facilite custos de viagem, coisas assim, mas talvez jogue a sua agenda lá para PQP. Né? Tudo bem que vai ter 6 Pro Tours, um a cada 2 meses, né, Eli? Então, assim, no máximo, acho que você vai jogar um Pro Tour daqui a 6 meses, depois de ganhar a vaga. Acho que no máximo, porque o que eu lembro vai ser um nos Estados Unidos e um fora. Um lá dentro e um fora, um lá dentro e um fora, assim, no ano que vem inteiro. A cada 2 meses, mais ou menos. Que mais? E só ia falar que são 6 Pro Tours e os Pro Tours serão realizados dentro da Magic Fest. Então tem uma Magic Fest em fevereiro, que é em Cleveland, nos Estados Unidos. Dentro dessa Magic Fest vai ser realizado o Pro Tour Cleveland. E isso vai ser sempre assim daqui pra frente, tá? Então vai ter um evento que vai ter um GP dentro e também um Pro Tour dentro. Alguns jogadores profissionais não gostaram muito, porque é muito bagunçado, é muita gente, pode te desconcentrar, mas também é uma oportunidade para quem for jogar esses torneios de a Magic Fest, né, que eu tô falando, ver como é um Pro Tour, né, pedir lá para os jogadores assinarem seus playmats e coisas assim. Muitas mudanças, pouca coisa para quem joga de for fun, né, o casual aqui, mas esse esquema de PPTQs e tal é interessante porque você vai conseguir, por exemplo, no GPs, você vai conseguir jogar torneios que vão te classificar direto para o Pro Tour, né, aqueles PTQs. Você pode jogar PTQ na quinta e na sexta e sábado e domingo jogar o evento principal. E tem outras formas de classificação que eles ainda não anunciaram. Mas são duas, são eventos em que os jogadores vão ser convidados e outros em que eles vão ser abertos. Abertos é como esse do GP que eu falei, né? E convidados ainda vão mostrar qual é o pré-requisito. Tipo, o pré-requisito de convite. Mas é isso aí, dado o recado. Eu acho que assim, tem muita coisa que a gente precisa saber, né? Várias informações que eles ainda não passaram, né? Eu acho que é mais uma mudança que o Wizard está fazendo para mexer realmente com o sistema de profissionais e do acesso àquele meio termo do jogador competitivo que quer chegar um dia a ser um profissional, né? Então dá mais chance para aquele, que aparentemente dá mais chance para que ele consiga participar dos campeonatos. Então vamos ver como é que vai ser esse tema depois de todas as informações terem sido definidas. Mas acho que assim, no final parece que é bom, né? Vamos aguardar, mas o interessante é essa questão de Magic Fest de 3 a 4 dias, talvez aumente o número de torneios com 2 formatos, né? Talvez esticando um pouco mais, você possa ter mais GPs duplos aí, né? Por exemplo, no Brasil, tendo 2 aqui, pode ter rodando junto o GP Standard e o GP Modern, né? Não sei, talvez esticando um pouco isso aí tenha espaço no calendário para fazer. Olha, isso aí, o que também é uma boa, né? Eles não falaram nada sobre isso, né? Como o GP Vegas, por exemplo, ou Richmond, né? Que são 2 GPs em um dia só. Mas o que pode acontecer é você jogar o GP Modern aqui e ter, durante os 3 ou 4 dias, 3 formatos diferentes de PTQs. Assim, independente do formato competitivo que você joga, você tem uma chance de jogar um torneio que te dá vaga para o Pro Tour, sim. Uma outra coisa que eles falaram que é interessante é que o Wizards cogitou a possibilidade de dar vagas do Pro Tour para torneios independentes. E aí o Circuito Liga Magic está de olho. Inclusive a organização já tem falado com a Wizards sobre isso, né? Se for possível fazer isso, tenho certeza de que o pessoal da Liga Magic está em cima. E se tem algum torneio no Brasil que vai conseguir fazer isso, é o Circuito Liga Magic, que é o Star City brasileiro. Os caras fazem uma peneira gigantesca no Brasil inteiro. Então seria muito legal ter, pelo menos pro T2 e pro Modern, quem sabe também pro Legacy, essa vaga aí pro campeão, além do troféu e do dinheiro, essa vaga no Pro Tour. O Circuito de Liga Magic ficaria mais movimentado, as lojas ficariam mais movimentadas, né, e os formatos ficariam mais competitivos aqui no Brasil. No fim, seria bom pro Magic brasileiro, teria mais brasileiros no Pro Tour, provavelmente. Sim, mais um reconhecimento reconhecimento aí pro Magic Nacional, né? Isso aí, vamos torcer pra isso. Legal que Magic Fest é um nome usado em outras comemorações de outras coisas, né? E o Saffron Olive lá do MTG Goldfish recebeu um Twitter de uma pessoa que organiza, né, a Magic Fest na Europa de uma outra coisa, que é de bebida, não sei. Falando ao Saffron, você pode conversar com a gente mais especificamente sobre o uso desse nome? Porque pode dar problemas, tá? Porque nós temos aqui nossa organização e tal. E o Saffron falou, não, eu sou organizador, é melhor vocês falarem com a Wizards. Olha a confusão. Foi engraçadíssimo essa que o Seth caiu aí. Eu acho que a Wizards não pesquisou direito sobre algum copyright, alguma coisa de evento, né? Não sei, porque já tão cedo assim, né? Alguém pegando no pé. Começou o MTG Fest, o Magic Fest já deu pois problema. Pois é. Uma outra coisa engraçada, eu encontrei a arte mais engraçada de Guildas de Ravnica. É uma comunzinha vermelha, é o Chaveiro Goblin ali. Olha que arte magnífica, cara. Quem tiver aí como puxar, né, é Goblin Locksmith. A arte é engraçada, simplesmente isso. É muito bem feita. O textinho diz assim, ele tem mais finesse que a maioria dos goblins. Ele quebra o vidro com a mão e não com a testa. Esse flavor é demais, cara. E aí você vê a imagem e realmente é muito bom. Muito ele bom. Usando toda uma aparelhagem, lupa e estetoscópio numa fechadura, e o outro braço dele tá quebrando o vidro e abrindo pelo outro lado. A cara de raiva dele socando o negócio. Puta, fantástico isso, cara. Fantástico. Temos novas promos de juiz ali. É um senhor da Atlântida, né, que joga Modern e Legacy quando o pessoal decide levar tritões aí pro campo de batalha. E Teferi's Protection, que é aquela carta que sai em Commander, que tira tudo de fase e depois põe de volta. Eu vi essa carta, acho que não sai de board de um deck Legacy, alguma coisa assim, mas acho que ela é mais apelativa para Commander, tem um apelo maior. São essas duas, acho que o senhor da Atlântida é a mais interessante para todo mundo, né? A arte do senhor da Atlântida é linda, a do Teferi's Protection também, né? Então são essas aí as novas promos de juiz. Ambas foil, com a estrelinha, bonitinha, tudo. Tá. Masterpiece boxes elas venderam na hora no site da Wizards. Aquelas boxes de $250, né? Quebrou o site, sim, como esperado. Muita gente não conseguiu encontrar, né? Se algum brasileiro tem aí, acho que é difícil, mas se algum brasileiro tem aí na mão, pode guardar que esse tipo de coisa aí vai valorizar bastante. Mas acho difícil alguém ter conseguido. Tem que estar lá no Estados Unidos, né, pra comprar. Tem um juiz aqui de São José que comprou, mas ele acabou comprando lá no GP, não sei se foi o GP Montreal, tá. que ele tava apitando lá e aí ele conseguiu comprar por lá, mas pelo site, realmente, eu não vi histórico de ninguém que tenha conseguido ter acesso aí, não. Tá. Uns meses atrás nós falamos do Dan Ward, que ele trapaceou, né, com um mago interferidor num torneio nos Estados Unidos, foi no Pro Tour. E ele deu uma de bobo ali e disse que não sabia como funcionava o mago interferidor, o trigger dele, né? Que você não podia responder, ele nomear alguma coisa. Por isso ele tomou 6 meses de banimento do Magic, vai ficar aí um semestre inteiro sem jogar. Teve um outro caso engraçado também, um sujeito lá no Nacional dos Estados Unidos, ele pegou duas promos. A promo era uma Fatland foil, né? Então, assim, é uma carta cara e tudo. E aí o juiz deu pra ele, depois ele guardou, depois veio outro juiz e falou, isso que você não recebeu? Ele falou, não recebi. E pediu uma outra. Aí pegaram, né? E ele tomou 18 meses de banimento e, além disso, ficou sem a segunda promo. 18 puta meses, cara. Olha a ganância do cara. E lógico que foi banido. Saiu bem cara essa Fatland. Saiu a Fatland mais cara, né? Fatland W mais caro que tem. Eu vou colocar aqui o link da programação do Eternal Challenge, que vai ser em Brasília dia 20 do 10, né? Vai ter muito Legacy lá, inclusive vai dar vaga para o Nacional. Vamos tentar falar aqui com o Fausto, que está ajudando na organização de lá, né? Primeiro lugar ganha uma Tundra, mais um Playmat e mais a inscrição paga e vai para o Nacional Legacy 2018. Interessante. Ótimo. Bacana. Segundo lugar, ganha 4 Porto de Richada. Nossa, tá ótimo. Além de outras coisas. Boa aí, né? Eu só falei o começo da premiação, mas tem outras coisas também. Que mais? Vai ser 20 de outubro, né? Falei. E por fim, Eli, no Magic Online, Battlebound está on. Então as cartas de Battle Bond que faltavam estão lá já. Dá pra brincar mais no Commander de lá. Mas o pessoal tá meio mole no Magic Online, né? Tô falando mais do Arena, que já entrou no Open Beta, o pessoal se divertindo. Tá legal o jogo, pena que ele frita o computador ainda. Sim, é, dá uma esquentada boa. Oh. Esses dias eu tava tentando rodar o Mol numa tela, o Arena no outro, não deu muito certo, não. Ah, você tava muito frio? Você queria um aquecedor em casa, é isso? Tava querendo, tava chovendo um pouco, tava precisando me aquecer. É, te perguntar uma coisa, no Arena você consegue usar o chat? Sabe, quando você Não? clica no seu avatar e ele abre as seis opções ali de diálogo, não? Eu Ah, também não, não. usei algumas vezes. Cheguei a usar algumas vezes. Desde que entrou no Open Beta eu não consigo. Não sei. Eu vejo vídeos do Mas pessoal eu jogando, consegui. tá todo mundo usando, eu não consigo, tá? Será que não tem alguma opção lá na parte de configuração para habilitar isso? Sei lá. Vou dar uma olhada, mas é beta, né, cara? A gente põe a culpa no beta. É, Ah, é deixa beta, né? lá, deixa na conta. É que nem o MOL, né? Todos os bugs do MOL também é beta. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Por que que Back to Basics está entre 500 e R$ 600? Que é É isso? uma boa pergunta, hein? Deixa eu confirmar isso agora mesmo. Mas tem outras coisas, né? O Thiago Padrinho, ele... Que não é o sobrenome dele, né? Ele é nosso padrinho aqui. Ele explicou o motivo de algumas inflações, né? O Obnixilis, por exemplo, que nós falamos na semana passada, é por causa do Commander do Windgrace, que é aquele Commander Jund lá que liga para terrenos. E o Vexen Devil, que inclusive o Vexen Devil subiu de novo, subiu 50% em uma semana. Ele tá a 15 dólares e meio. 15 dólares e meio são Meu Deus. R$ 50 atualmente o Vexen Devil, né? Ele é por causa de um vídeo de um deck Zul com colecionador de peles. De fato, né? Ele é 4/3, então ele ativa o colecionador de, o evoluir, entre aspas, do colecionador de peles, que é o bichinho de GRN, uma mana 1 verde. Que mais? Tem umas coisas aí sobre o bundle, né? Que passaram despercebidas por todo mundo e muitas poucas lojas estão colocando ele na descrição do produto. O que que o bundle tem de diferente dos outros? É, então, a gente vai deixar até um link aqui do canal Desolator Magic e algumas coisinhas diferentes, algumas não muito relevantes, como por exemplo, umas cartinhas promocionais que falam a sequência de fases, como é que é os formatos construídos de Magic, como é que você monta um deck. E as coisas mais relevantes são o Spin Down, né, o dado aí que vem, ele é de guilda, não é aquele dado básico, né? Então ele vem com o símbolo da guilda e na cor da guilda, né? Legal. Mas até onde a gente sabe é aleatório, né? Não tem uma forma de você por fora determinar qual o dado que vai vir. E o mais relevante é que no pack de lands vem uma land foil da edição de cada terreno, né? Dos cinco terrenos básicos vem junto no pack além dos terrenos normais. Isso é E outra coisa, interessante. e sobre os terrenos normais vem todos da mesma arte, pelo menos é o que a gente viu até agora. Muito bem. Só falar pro pessoal ficar longe dos outros vídeos desse canal, tá? Porque ele é muito tóxico. Esse cara não presta. Esse Desolator é muito tóxico mesmo. Teorias da conspiração, falar mal da Wizards, coisas assim. A gente já tem muita negatividade aí no Brasil, do jeito que as coisas estão. Então vamos parar de consumir Não. e incentivar conteúdos tóxicos assim. Nem curta o vídeo dele, olho lá, apaga do seu histórico para não acontecer de novo. Pro YouTube não recomendar, né? É, não aparece mais esse cara aqui. Esse algoritmo maldito. Mas vamos lá, também tem uns preços e atrasos, né? O que que aconteceu? A Wizards avisou no Facebook dela, anúncio oficial, de que o produto de Guildas de Ravnica para o Brasil atrasou nas duas distribuidoras, tá? Então na sua loja aí não deve ter. Inclusive, o lojista aí da loja perto da casa do Eli fez uma mágica aí para conseguir jogar Guildas de Ravnica, né, cara? Porque as caixas mesmo oficiais não vieram, ele teve que dar uma volta aí. E isso está causando problemas com preços e atraso, falta de disponibilidade de cartas mesmo, né, Eli? Sim, vai começar aqui o CLM, né? Várias lojas da região já estão começando o CLM e boa parte dos jogadores estão reclamando que não conseguem acesso, né, às cartas novas da rotação para montar os decks, né? Então várias Nossa. pessoas estão montando decks meio tortos, tentando adaptar. Um amigo meu falando, ah, eu queria montar um, acho que ele é um Boros que ele queria montar, se não me engano. E ele falou, vou ter que jogar de Monogreen, porque eu consigo pegar o Monogreen que eu tinha antes, colocar só o colecionador de peles aí e jogar. Uhum. Nossa, que triste. Então, assim, infelizmente tá acontecendo isso, sem contar o preço das cartas, né? O demônio subiu muito, o próprio colecionador de peles subiu bastante, o troféu do assassino que já tava caro antes, agora continua subindo mais ainda, né? Então tá difícil. E cartas comuns, incomuns, tá difícil de achar. Não é assim, ah, subiu, a carta tá R$1. Não, não tem. Na é loja não povo, tem. É que o povo não tá abrindo booster, né? Não tem booster? Não tem booster, não chegou booster. As lojas conseguiram poucos singles, né? O pouco material que vinha, eles já abriram, já colocaram disponível. Pelo que eu entendi, as lojas só conseguem atender o que foi solicitado de pré-venda. Então não vai ter na loja ali pra vender. Então vai ficar complicado esse comecinho de T2. Eu espero que não afete significativamente os campeonatos maiores. Aí. Brasil sendo Brasil. Mas os preços vão estabilizar quando as pessoas começar a abrir booster. No geral, tem uma carta mais no Modern que subiu bastante, que foi o Necrotic Use. Ele não é caro, né? Ele atualmente está R$3,36, aumento de 65% em uma semana. Necrotic Use, ele faz parte de um deck de combo, né? Talvez no Modern estejam tentando combar com ele, mas aqui no Legacy tem combo sim. No Commander também. Ele já foi banido, mas já foi apelão já. No Standard, teve uma carta que dobrou de preço em uma semana, que foi o fator de risco, né? O Risk Factor, que é aquela carta de 3 manas, você compra 3 ou o oponente toma 4 e tem o recapitular entre aspas, né, o jump start, que é recarregar. E uma carta que aumentou 190% em uma semana, ele foi Journey to Eternity, que é a carta de rivais de Ixalan, né? É um encantamento de criatura que é um daqueles que vira, né? É o BG. Então quando você vira ele, você tem um terreno que pode pagar 5 manas, virar e devolver uma criatura do seu cemitério pro jogo, né? Porque os decks BG estão vendo o jogo, sim. E essa carta, ela não é uma... Ela não tem 4 cópias normalmente nos decks, mas ela tem aparecido com consistência. Tá? E por fim, a última que cresceu bastante, essa eu não sei porquê, porque eu não tenho visto, é Experimental Frenzy, é um encantamento vermelho de 4 manas. Agora, dessa nova edição aí, de Guildas de Ravnica. Ele é encantamento vermelho de 4 manas. E falar, deve ser um daqueles de Commander, né? Olha só, você pode olhar a carta do topo do seu Grimório a qualquer momento. Você pode jogar a carta do topo do seu Grimório. Você não pode jogar cartas da sua mão. E você pode pagar 4 manas para destruir esse encantamento. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um Izzet mais voltado para spells. Eu acho que ele tá jogando, mas assim, não sei se isso determinou esse aumento absurdo da absurdo carta. Absurdo em porcentagem, né? Em valor ele ainda tá perto de 5 dólares, né? 5 dólares exatamente aqui. Então, não foi um valor ainda, né? Mas eu tenho que vender ele porque eu tirei essa carta maravilhosa no pré-release, então eu tenho que vender enquanto ainda tá valendo os R$20. Aproveita. Vamos lá então pro combate, voltando já. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rakdos Cast. Bem, nada demais, a gente fala mais sobre o PTQ de Standard que teve no mall, lá na fase principal com o Sanduíche e com o Calazans. Agora só dar um recadinho, teve um campeonato grande de Commander em Praga, é Commander 1x1, tá ele, e os topo foram 3 decks de Karizev agro, muito esquisito isso. Eu acho que a Karizev tá substituindo o Urgo Sineiro naqueles decks agro mono vermelhos, né? E seguido, lógico, o quarto lugar foi Yuriko, então aí uma Commander, aquela Commander Ninja que a gente conversou bastante quando saiu o spoiler, lembra? Ela tá aparecendo aí em campeonatos competitivos já, então parece uma boa pedida. Lembrando que Commander 1x1 está valendo tudo, tá? Todas as pedras de mana, todos os tutores, por enquanto está valendo tudo. O que mais? Vamos falar de Pauper. Ele tem o desafio das Sentinelas Pauper, é uma série de vídeos aí no YouTube em vários canais, né? Inclusive no canal do Rakdos Cast, também no Pauper View, que é um desafio aí entre 8 jogadores, vão jogar todos contra todos em 2 grupos de 4 e depois tem as finais aí. Só pode fazer deck um pouco mais criativo, né? Não pode ser deck de tier e é for fun, né? E vai ter uma premiaçãozinha também no final. Conselho aí o pessoal a ver, né? E de geral, novidades no Pauper, ele passamos aí algumas semanas sem falar, sem dar uma atualização no formato, mas tem cartas novas ou decks novos aparecendo? O o challenge, né, o campeonato o maior que a gente tem de Pauper aí do MOL, né, teve no último domingo. A surpresa aqui, não tem muitas cartas de edições novas jogando ainda, né, tem alguns testes que apareceram dentro do top 32 aí, mas eu queria comentar sobre dois decks que entraram aí, que é o deck de familiar, né, no caso aqui é Esper. Deixa eu ver se ele tá Esper. Ele tá Esper. E é um deck, assim, não há pouco tempo não tinha, né, competitividade, e de repente voltou a ter, né? O Pauper tá numa rotatividade muito maior no Challenge, então o que você vê numa semana, na outra você vê boa parte das bad matches dos decks que ganharam naquela semana, e aí o mesmo acontece na próxima, sabe? Então nessa semana os decks familiar conseguiram passar na frente, colocando dois decks no top 8. O outro deck interessante aqui é um que mais voltado para a temática de tokens, que usa Squadron Hawk também, usa o Seeker of the Way, e basicamente finaliza com o Rally the Peasants, né? Aquela instantânea que dá mais 2, mais 0 para as criaturas. Então, nossa, tem umas coisinhas diferentes apareceram. Affinity também marcou presença aí. Tron continua jogando muito forte. As variações de Tron têm cada vez aumentado mais. O pessoal tem abusado aí das temáticas de Tron. O W, o B, as variações de Temur aí tem aparecido bastante. O Elvish Rejuvenator, que é aquela criatura de M19, tem sido muito mais utilizada, né? Eu até salientei isso, que era uma carta que provavelmente depois que caísse no gosto da galera não iria sair mais. Então ela tá começando a marcar bastante presença. Então eu acredito que mais decks disso aí vão aparecer. Tron UW continua aparecendo, né? Normalmente duas versões, ou as versões usando o Rinoceronte lá, o Stonehorn de Ignatar, que você pula a fase de combate. Olha, tava legal os comentários até você começar a falar desse deck. Esse deck é totalmente de 100 amigos, sabe? O cara nunca quer ter amigos pra jogar. E aí, falou em Tron e falou em Stonehorn de Ignatar. Poxa, fica pulando fase de combate. Não, tem um outro que é tão ruim quanto, né? Ele não usa o Stonehorn, mas ele usa um Risk Circle. Pra quem não conhece, é uma carta de. Acho que é de. Profecia. Que é um encantamento que você paga uma, qualquer jogador pode pagar uma, se ninguém fizer, a próxima fonte da cor da sua escolha é o dano da fonte, o dano daquela fonte é prevenido. Então quer dizer, o cara fica só prevenindo o dano, baixando, baixa o Lamog Squasher, Custódio Squire pra ganhar mais cara de vantage e vai perdendo cada vez mais os amigos e assim, top bar. Então é um deck daqueles bem, bem complicados de jogar. E no oitavo lugar aqui tem um Grixis aqui que apareceu, que o pessoal apelidou ele de Noir Flicker. Eu não sei exatamente, o Matana, se estiver ouvindo, ele vai me puxar a orelha, porque acho que ele já comentou por que chama Noir Flicker. Mas é um deck de Flicker, né? Ele usa aí o Ghost Flicker com o Archeomante. E ele usa bastante spells, ele tem 17 instantâneas e 7 sorceries jogando, usa Serrated Arrows, e aí vai na interação de mágicas, ele vai acabar te matando com mágicas, mesmo ele tendo Muldrifter, né? Ele vai acabar te matando com dá bolt em você, volta, dá outro bolt, e assim vai tocando. Então é outro deck que não, a galera dificilmente vai ter amigos jogando com isso aí. Rated Arrows, clássica carta, né? De Pauper, clássica carta de Terras Natais. Né? Já jogou muito mais Pauper, né? Ela destrói qualquer deck de fadas, de as criaturas do Boros Monarca também. Então, assim, é bem difícil desses decks que são mais resilientes conseguirem sobrepor o Serrated Arrows. Então, fica difícil aí pra... E tem um deck de voltar... Tem um jeito de voltar lá pra mão, ele, nesse deck? Como o bichinho branco lá, o 2, 3 voar ou com alguma outra coisa. É, você pode voltar com o Custódio Squire, né? Se porventura ela morreu, mas você pode flicar ela também com o Ghost Flicker, né? Ah, tá, perfeito, perfeito. Legal. Você dá o Ghost Flicker dando alvo no Arqueomante e na Serrated de Arrows, né? Antes ela ser sacrificada, ela volta com os três perfeito, marcadores de novo perfeito. E você pode usar de novo e assim. Não fica uma carta assim com data de validade. Né? Que bom. Exatamente. Pô, legal aí, obrigado pelo update. Agora a gente deve falar um pouquinho de Standard com as duas feras aí, voltamos na fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Calazans, direto de Santos, bem-vindo ao Hack dos Cast pela primeira vez. Obrigado aí por aceitar o convite. É isso, eu que agradeço. O Calazans, pra quem não conhece, ele é da mesma loja de sanduíche, né? Praticamente a mesma equipe. Vocês já jogaram RPTQ em time também, né, Calazans? E você e o Sanduíche jogaram com o mesmo deck top 8, top, fizeram top 16 nesse último GP. Então numa pegada forte aí, competitiva, né? Sim, é, esse último GP deu. A gente conseguiu fazer um bom resultado aí com o RG Skip Shift. Isso aí, mas hoje é o dia de falar de Standard. O Sanduíche está sem voz, nós três iremos conversar aqui, mas a gente segue com as impressões que vocês têm treinado juntos também, né? E eu gostei bastante dos insights que a gente estava conversando agora fora do ar. Primeira coisa, Calazans, você comentou, você já está treinando no mall já há algum tempo, né? Se preparando aí para esse novo Standard, e você comentou uma coisa muito interessante, que normalmente quando rota, devido à pool reduzida de cartas no formato, ele não costuma ser tão diverso assim. Mas atualmente vocês estão constatando aí uma diversidade absurda de estratégias, né? Sim, principalmente eu que estou jogando só na Liga Friendly, tá bem diverso. É que às vezes é meio cíclico, mas como as coleções ficam muito tempo assim no T2, você acaba esquecendo. Mas é que Kaladesh era muito forte e ela meio que servia de base desde que ela entrou assim no T2. Então, quando rotacionou, que entrou em Shalan e saiu Innistrad e Zendikar, a mecânica de energia de um lado e a mecânica de veículo outro continuou sendo muito forte e sobrepujando o resto. Então, tipo, as cartas eram as mesmas cartas que... Os astros eram os mesmos, né? Rogue Refiner ainda era muito forte, Virtuoso era muito forte. Toda a mecânica de energia antes de ser banida. Então, tipo, gente já... Tipo, Temur Energy era o melhor deck quando tava pra rotacionar. Que aquela ideia de Temur com Splash pra Escaraveiro começou ali, né? No final do ambiente com Innistrad e Zendikar. E aí, quando entrou em Shalan, continuou. Então... Não mudou muita coisa. Ficou até sem banido, né? E não tinha muita coisa que combatia ele também. Então, tipo, era bem mais fechado o meta, assim. Mas nesse momento, como caiu o bloco base e entrou Revenica, aí tá meio que nessa, a gente não sabe direito ainda quem vai ser o bloco que tem as cartas-chave e os blocos que são suporte. Nesse momento, parece que Shalan tá conseguindo ser o bloco base, você teve mais cartas de Shalan e alguns supporters de Dominaria e Revenica, mas tá mais diverso do que no ano passado, assim, tá bem mais diverso. É uma coisa curiosa, né, Calazans, que é o fim dos blocos, né? Esse vai ser o último Standard da história com blocos, até o Wizards mudar de ideia. E o fato de você ter duas coleções que se conversam, que tem alguma sinergia, tem que ter o mínimo, né? Até por conta do formato limitado, isso aí joga mais pools e direciona, ajuda, né? Pelo menos a direcionar estratégias mais sinérgicas, né? Por exemplo, você tem piratas e dinossauros, isso só falando da sinergia tribal nas duas coleções, né? Então, 2/5 do Standard aí se conversam. É curioso isso, mas eu pelo que eu tenho visto, a gente entra mais em listas depois, cara, mas pelo que eu tenho visto, não tem uma mecânica tão parasitária quanto a energia era, a princípio, olhando esse início de formato. Você acha que tem alguma coisa perigando para substituir o impacto que era energia? Não tem. Nada chega perto, assim, nesse começo. A mecânica de energia, ela era quebrada em diversos aspectos, assim, é muito difícil de eles fazerem algo igual, assim, de tão roubado num intervalo de tempo tão curto, porque acabou de cometer um erro com isso, vamos fazer algo de novo parecido, acho que não, mas não, realmente não tem nada assim. A mecânica era muito forte, quebrava conceitos de tempo, que você fazia um monte de efeito sem pagar mana, sem precisar de mana, só gastando uma outra reserva de mana, entre aspas, que era a reserva de energia, né? Então você podia, tipo, castar suas mágicas e fazer efeitos das cartas pagando energia e não se preocupando que você tava com os terrenos todos tapados ou coisa do tipo. E muitas das cartas você não pagava mais pela energia, né? Sim. Tava impresso lá de graça. Sim. E um dos principais aspectos pra mim, assim, também, que transformou ela no monstro que foi, era o fato de não ter um respeito com o Color Pie, assim. Tinha carta da mecânica de energia em todas as cores. E aí você tinha dois fixers muito bons, que eram o Wider Hub e o Atune. Você podia pegar filar todas as cartas boas da mecânica de energia de todas as cores e botar tudo num deck só, que foi o que o Temur fez. Chegou a jogar com quatro cores em um momento. Sim. Aí, por isso que acabou sendo parasitária, porque como o deck tinha quatro cores, qualquer coisa que fosse boa e não jogasse com energia, mas entrasse no baralho, você colocava. Pois é, deu no que deu. E agora, nesse novo standard, eu também eu vejo uma diversidade grande, mas não vejo nada com esse potencial parasitário. Eu comecei a olhar as listas, né? Tem um PTQ que saiu esse fim de semana, um PTQ do Magic Online, uma diversidade grande, assim, de estratégias, né? Inclusive Control já chegando bem no comecinho do formato, mas eu comecei a ver esse standard pelo artigo do Sanduíche lá na liga, né? Ele põe três listas, é mono blue, budget mesmo, um mono red. É, Oi? Não, pode continuar. Ele já falou o mono blue, mono red e um Celestia Tokens, né? Ele pegou aí quase toda a parte da Color Pie. Esse mono blue eu não vi nada parecido com ele no PTQ. Então a gente até pode conversar, mas acho que talvez tenha que amadurecer um pouquinho mais. Mono Red, sim, nós vimos, né? Não é tão. Não lembra tanto o Mono Red que vinha jogando. Ele é uma coisa mais, assim, ignorante. É muito drop 1 e drop 2. Mas tem também um Big Red, que a gente pode até conversar depois, como uma estratégia meio agro/mid-range. E o Celestia Tokens, é claro, abusando aí o encantamento, como é que é? A história de Benalia. Isso, história de Benalia e os outros cavaleiros e tokens e tal. Dessas listas aqui dele, então acho que dá pra conversar um pouco sobre Celestia Tokens, que foi do Brad Nelson, que ele trouxe pra gente. Sim. E o Mono Red. Primeiro o Mono Red, Calazans. Eu vi dois sabores de Mono Red. Tem esse Super Água aqui, pro ouvinte ter alguma noção, né? Ele usa o Instigador Fanático, que é o pirata humano, um ímpeto, e sacrifica pra dar um de dano. Tem o Corredor de Lava Gitu, que também é um drop, né? E o Piromante Viachino, que é o drop 2 de M19. Então é muito baixa a curva, né? O topo da curva é Fênix, tem 3, e ele tá usando 4 fator de risco, que eu acho que é uma carta que eu já apanhei bastante para ela. Eu tenho jogado Standard de novo, né? Dá pra se preparar bem? É questão do Standard se amadurecer, você acha? Ou Mono Red vai ser essa praga aí, que vai ser o que chamam de fan police do formato, Calazans? Não, é que isso também é uma coisa natural de todos os ambientes T2, quando não começa distorcido como foi com a mecânica de energia do ano passado. Quando o formato tá mais saudável, geralmente é muito fácil você fazer estratégias agressivas de início, porque na dúvida é sempre melhor você jogar pra frente e atacar o oponente e ganhar o jogo, porque é o que você quer fazer. Então quanto mais rápido você fechar o jogo, melhor. E como as respostas vêm de acordo com as ameaças, você primeiro precisa saber quais são as ameaças para saber quais são as respostas adequadas, você não pode. Você não sabe o que você vai controlar, jogando, né? Então. Aí fica um pouco mais difícil da área jogar logo de começo. Apesar de que os controles também acontece, assim, de começo sempre tem o pessoal que quer jogar com counter aberto, se tiver um plano na alta bom, então, que nem o Teferi, ou uma cólera boa, o pessoal já tá fazendo. Geralmente é natural, o mono red e o hard control sempre tem. O que fica mais difícil de sair desde o começo é os mid-ranges mesmo, né? O miolo aí, que precisa de algumas threats. Opa! Oi, Sanduíche! Estamos te ouvindo. Sanduíche acabou de entrar aqui. Sanduíche sem voz, mas vai participar com a gente conforme dá. A gente fala do canal dele também depois. Foi isso. O Calazans está nos ajudando aqui a desbravar esse standard. Tava falando do Monohead, da questão de decks agro realmente aparecerem primeiro no formato. E os midrange sendo descobertos aos poucos. Mas, Calazans, voltando, bem-vindo, viu, Sanduíche? Fica à vontade aí para nos interromper. Valeu, mano, com certeza. Tá ruim a voz dele. Ô Calazans, você falava dos mid-range se ajeitando, né? Tem várias tentativas. As que eu mais ouvi falar do pessoal tentando é Sultai e acho que era Grixis. Uma delas com certeza era Sultai. Eu ouvi muita gente, você inclusive, né? Você e o Sanduíche estavam conversando sobre um Sultai. Mas tem uma outra combinação de três cores também que o pessoal tava cozinhando bastante nessa última semana. Você confirma ser Grixis mesmo ou era uma outra? Deixa eu ver aqui se eu busco. Então, eu cheguei a enfrentar alguns Grixis no mall também, mas não vejo nada assim, tipo um movimento muito grande em cima. Normalmente é pessoal que tá tentando jogar, fazer o Nicobolas jogar, né? Nicobolas de 19. Isso, pelo Nicobolas, exatamente. Mas eu não gosto tanto porque... Eu nunca gostei muito do Nicobolas, assim, pra falar a verdade, né? Da criatura. Eu sempre achei ele meio um imora, assim, tipo... Funciona muito quando você já tá na frente do jogo. E quando você tá atrás, não é. Tipo, eu não gosto muito de criatura que impacta com zonas de jogo que não seja a mesa, porque se você tá pra trás, ele vai atacar uma zona que não é a zona correta. Tipo, não adianta você atacar a mão, ou sei lá, o cemitério ou o grimório do cara quando você tá precisando estabilizar a mesa e. O Nicobolas não é isso que ele faz, né? Ele não ataca a mesa. Não é um Glorybringer, por exemplo, que vinha e comia uma criatura. Você conseguia pegar o cara de surpresa, comer uma criatura do cara, comer o Planinauta do cara, porque ele tava desprevenido. E você tirou duas permanentes da mesa e ainda deixou o dragão lá pra ele de presente. Ah, pra saudade. Ah, mas poucos são como o Glorybringer, né? Sim. Saudade. Isso é verdade. Mas o Nicobolas e o Eldest Reborn também tem um novo grande inimigo no formato, né? Que é aquela fera estúpida verde. Eu vi ela tem uma presença um tanto forte em decks verdes, no sideboard, no mínimo no sideboard, né? Contra esses decks que descartam, assim. É difícil até voltar de uma desvantagem dessa, né? O oponente Nicobolas no quarto turno faz você descartar uma 6-6 Hexproof e você já vem atacando depois. Sim. É mais contra a Eldest Reborn, que tá sendo bem mais utilizado, assim. O Nicobolas, ele tá mais limitado a esse Grixis, que tem algumas pessoas querendo jogar, né? Mas o Eldest Reborn tá fazendo a festa nos BGX, que é os decks que querem fazer a premissa mais meio de jogo, assim, é o que mais tá aparecendo, né? Inclusive foi quem ganhou o PTQ do Mall nesse sábado agora, foi um BG. E o campeão foi o Grixis. Isso, esse BG, né, é um Golgari midrange. Eu olhei a lista, eu montei ela no Arena, cara. Queimei todas as cartas Coringa lá que tinha. É uma lista que é difícil ver ela perdendo uma guerra de atrito. É muito grind mesmo. E é horrível jogar no Arena porque as partidas demoram com o PC frita. Mas me parece algo viável. Lógico que precisa de várias correções aí no standard, né? Tem uma Vivian Reed aqui que talvez dê pra trocar pela Vraska se os anjos, as ligas da vida aparecerem mais e tal. Só pra ouvir ter uma noção, tem três Vraskas de 6 manas e 3 de 4, e uma Vivian Reed, né? Tem 4 troféus do assassino, 2 Cast Down, 2 Eldest Reborn. O resto é criatura, tipo os Merfolk que dão a explorar. Tem o. Operárias de Xalan. Isso, a achadora Golgari, né? Que é 4 mana, 3, 4, quando entra, volta uma permanente da mão. Essa é uma carta que me surpreendeu bastante, né? É pela diversidade. Essa carta é bem boa. Ela não me parecia boa no papel, mas pela diversidade de permanentes que esse deck tem, ele só tem 6 cartas que não são permanentes, né? Que é Cast Down e troféu. Ele montou o deck em torno da criatura. Impressionante. Pra potencializar ela. E esse deck também usa, lógico, Chupacabra e o Guia do Destino também, o Plague Crafter, que a gente esquece, mas ele faz o oponente sacrificar Planinal alta, assim, então ele é bom contra controle. É, parece um deck bem grind, né? Difícil de perder uma garra de atrito. E é bem viável. Ele tem várias maneiras de ganhar, né? Não sei se ainda é aquele mid-range perfeito lá. Tá. E, pra falar a verdade, nos jogos que eu joguei, ele pode assumir uma postura mid-range, até uma postura um tanto agro, né? Com o Jade Light Ranger na 3 e um Chupacabra na 4, o Tafado Assassino em seguida e tal, e aí matando rápido. Agro barra mid-range, mas ele se dá melhor com controle nessa guerra de atrito e no late game com as Vrascas, né? Tirando uma vantagem aí. Todos os bichos têm efeito quando entram em jogo. Então mesmo quando o oponente responde, você tira alguma vantagem deles. Exato, exato. O jogo vai durar uma hora, mas você vai terminar com mais vantagem de carta e eventualmente vai ter um Jade Light Ranger sobrando aí na mesa e gatando 4 de dano todo tempo. É a base do Card Advantage, né? Eu converso bastante de sanduíche e eu mesmo falo que pra mim a minha forma favorita de Card Advantage pra jogar ou pra ter, se ter num deck é a recursão. Eu não gosto muito de ficar comprando carta no seco e eu prefiro fazer isso. Você usar algo, extrair o valor dela, aí essa carta vai pro cemitério e futuramente você reutiliza ela de alguma forma, você traz ela de volta, seja com esse Golgari Find Broker aqui, no caso que é o que a gente tá citando, né, o baralho, ou Eldritch Reborn, qualquer coisa do tipo, assim. Aí você consegue, às vezes, se o oponente não tá muito bem estabelecido na partida, ou a board dele não tá tão grande, você pode fazer a Vrasca de 6 manas, tipo, começar a causar com o jogo dele, aí eventualmente ele se mata lá e consegue tirar ela da mesa, você vai lá, faz o Fight Broker, volta de novo, aí o cara gastou inúmeros recursos pra tentar tirar a Vrasca da mesa, porque se ela ficar, ela ganha o jogo sozinha, né? É muito forte. E aí você faz de novo e na segunda tentativa o cara já não tem recurso suficiente pra lidar com ela e aí ela acaba o cara. Você vai afogando o cara e sufocando o cara e uma hora ele não aguenta mais, ele arrega. É, você falava de Sultai antes, Calazans, eu percebi jogando com esse BG que um dos méritos dele são dois, né? Primeiro, ter acesso ao Troféu do Assassino pela flexibilidade dessa carta, ela é fantástica. Um outro é que ele tem respostas pra praticamente tudo em forma de permanente, então gera uma sinergia forte aí com Find Broker, né? É entre Eldritch Reborn, Plague Crafter e a própria Vrasca de 4 manas, que destrói uma permanente, né? Com custo 3 ou menos, é resposta para praticamente tudo. Então, essas cores aí parecem ser muito fortes no mid-range. Sim. É, basicamente é o que tá aparecendo e é o que mais aparece, assim, pelo menos é o que eu mais enfrento no mall e é o que mais impõe respeito. É esses BGs cheios de operário de xalã, né? Que é o, como eu chamo, os merfolks aí. Drop 2 e drop 3. É, você põe eles na mesa, enquanto os agros eles vão fazer a parede, vão te proteger ou trocar, né? No caso, contra os monoheads da vida, ou até mesmo nos mirrors, semi-mirrors, tipo, você tem que fazer um corpo na mesa. Uhum. Que se ficar, se você passar muitos turnos abertos, o cara pode ter Line of War, Elvis, o guia do distrito aqui, Chupacabra, que o clock, se você não botar, não fizer board, você vai morrer. Você põe esses merfolks e vai trocando ou vai se protegendo. Aí você vai chegando na curva alta até fazer os planinautas, que Teferi é muito bom, mas acho que a casa dele ainda não tá tão definida no começo. Ainda não tem, ele não tem um suporte muito bom. A carta é fantástica, mas a carta é. Caiu muita coisa para que jogava junto com ele, né? Ele tem sido absurdo. O Karne deu uma sumida, vocês não acham? Eu não pouco vejo o Karne hoje em dia. É que Kaladesh tinha muito artefato que jogava. E agora não tem tantos. Pra você jogar em cima de Karne, você teria que usar principalmente o mapa do tesouro. Mas não tem outras cartas de apoio. É mais ou menos o mesmo mal do Teferi. Ah, certo. É. Eu ainda acho que tem um outro fator no Karne que foi superestimado demais, assim. Eu também não gosto tanto da carta. Eu não acho ele tão. Eu acho que o boom dele no começo foi muito porque ele era tipo uma carta muito genérica. Assim. Você podia colocar em qualquer tipo de estratégia que ele se virava lá, sabe? Ele chegou a aparecer em deck Legacy, deck Modern. Sim, eu cheguei a ver uma lista de Valakut uma vez, eu falei que o Sanduíche, que ganhou um challenge no mall uma vez, o cara tem um Karne no side. Nossa. Sim. Entra naquilo também. A habilidade do Karne, ela gera uma card advantage na mão. E o Calazans e você, MP, estavam falando. O T2 hoje a gente joga muito pra mesa. De uns anos pra cá tem sido assim. Sim. E você precisa das cartas que geram card advantage na mesa. Sinto até um déjà vu a gente falando isso que ano passado, quando teve a rotação de e Xalan, a gente entrou mais ou menos nos mesmos tópicos. Mas o fato é que o T2 é sempre cíclico, assim. Mudam as cartas, mas o formato é mais ou menos o mesmo. É, faz sentido. Faz todo sentido quando você pensa assim, né? O Karn não consegue ser uma carta nem reativa e nem tão muito menos proativa, né? Vantagem de carta pura. Sim, eu enxergo ele bem como Nicobolas também, bem o Imor. Se você tá muito na frente e consegue proteger ele a ponto de ficar vários e vários e vários turnos abusando dele, ok. Vai ser fantástico, realmente. Vai acabar com o jogo rápido, vai botar muita ficha ou te dar muita carta e tal. Agora, se você tá... O jogo tá meio estranho, você não consegue proteger ele muito bem, você ficou uns dois turnos com ele na mesa, ele não fez praticamente nada. Em contrapartida, você pega a Vraska, por exemplo, se você tá muito pra trás e você conseguir ativar ela duas vezes, você consegue, por exemplo, quebrar duas criaturas ou quebrar uma criatura, fazer um corpo no próximo turno, fazer um pirata e ainda te deixa um tesouro que gera uma mana a mais no próximo turno. Então, é bem melhor, assim, em aspecto de jogar pra mesa. E vamos olhar um pouquinho para controle aqui. É, uma carta que tem, lógico, continuado a aparecer muito é Busca por Ascanta, né? Vocês veem ela mais bem posicionada aqui, ou obrigatória, 3 a 4 em decks de controle, e da mesma forma que jogava antes. Porque, na minha visão, com as cartas que entraram nesse standard, com as possibilidades de jogar com zero criaturas, por exemplo, que, como tem decks de controle assim, né, no top 4, até tô vendo um, eu acho que Busca por Ascanta é o drop 2 praticamente obrigatório dessas estratégias. Sim, Ascanta é uma carta muito forte. Já tá estabelecida já no formato, né? Já tá, joga Modern também, já virou Astra no Modern. É a carta que faz tudo, né? Ela filtra no começo, depois quando ela flipa, ela te acelera mana, ela cava resposta, porque o Condition, ela garante o controle e inevitabilidade. E ela tá no momento melhor, porque não tem muita gente usando Field of Ruin. A mana base de 3 cores no T2, ela não... Apesar de ter um monte de choque dual, o pessoal tá bem ganancioso nos custos duplos, então não tem muito espaço pra Field of Ruin. Controls tipo Izzet com o dragão Niv-Mizzet Izzet também pede muita mana colorida. Aí o pessoal acaba não usando tanto Field of Ruin. O W, ele ainda não tem a mana base estabelecida, então ele tem que usar Midir River, que aí o pessoal acaba preferindo Esper para usar Teferi. Mas por não ter tanto Field of Ruin, a carta fica melhor. É uma delícia jogar uma Vraska de 4 manas e destruir uma Busca por Ascanta antes da 7ª carta. Já fiz. Roda aí, Teobaldo! Aqui é DR. Essa Vraska de 4 manas, ela tem me impressionado, gente. Eu não dava muita coisa pra ela, achava que talvez fosse um splash de um deck de tokens. A gente viu a lista do sanduíche lá, Celestia Tokens. Talvez fosse um splash num deck assim, mas ela tá se mostrando mais versátil do que a princípio, né? Vocês acham que, além do deck BG que nós comentamos aí, tem outras listas que ela é viável? E por que que ela é? Por que que ela tá fazendo tanto no formato atualmente? É a Vraska de 4. É que já começa assim, apesar dela parecer meio fazer pouco as habilidades, é que a gente tá acostumado com o Chandra em 4 manas, acho que muita coisa. Mas ela tem o clássico, ela dá uma remoção, ou seja, se protege, ela não coloca bicho, mas ela gera uma card advantage, você trocando, card advantage virtual, né? Você trocando algum recurso que você não tá utilizando mais por outro do topo do deck, e ela tem um emblema que ganha o jogo, tudo bem, você precisa ter um bicho, mas qualquer bicho que você atacar, você vai ganhar um jogo com o emblema dela. Então, assim, apesar dela fazer um pouquinho menos do que a gente está acostumado, ela cumpre ali os requisitos básicos do Planalto jogável. Sim, exatamente. Esticando um pouquinho mais sobre a história da Vraska, eu estava até conversando com você antes em off sobre o deck que a gente está jogando no momento no mall, que é o Sultai. A ideia do deck começou assim, né? Quando saiu o Assassin's Trophy, todo mundo olhou e falou, nossa, é revolução. E todo mundo começou a chorar de felicidade. Aí a ideia de quem gosta de jogar de mid-range, eu gosto bastante de jogar de mid-range no T2, a ideia era BG puro ou um splash pra usar essa carta. Já imaginava quebrando as cantas flipado e Teferi com ela já. Aí, ok, ficou na stack e eu já tinha em mente também a Vraska de 6 manas, né? que já tinha jogado com ela anteriormente no Temur, lá com Splash. Aí assim que saiu a Vraska pequena, no spoiler, eu vi pessoal em grupos que eu faço parte falando mal dela, porque tem que sacrificar uma permanente. Aí o custo é meio alto pra você dar um draw, se você não sacrificar, você não dá um draw. Aí eu já fui por outra linha, né? Eu lembrei da Nahiri, que a Nahiri era meio assim também. O menos 2 dela era muito forte, né? Exilava qualquer coisa, exilava criatura, encantamento ou artefato. Não tinha essa restrição de custo, que tem que ser custo 3 ou menos. Mas é meio parecido. Muitas vezes você subia, você dava mais 2 dela e não ciclava nada, só subia. Então, não tem por que essa ser tão horrível se a premissa é parecida. Aí eu comecei a pensar em como corrigir esse problema de sacrificar a permanente. É só colocar algo recursivo no deck e ficar voltando as permanentes, aí de repente até começar a se valer, tipo, sacrificar criaturas que já geraram seu valor na mesa e estão lá meio paradas, recastá-las novamente e tal. Aí fuçando nas cartas foi que eu achei o Mudrota e aí a ideia surgiu. O deck foi meio que pra tentar fazer a Vraska pequena potencializar ela o máximo possível, assim. Tentar sacrificar os terrenos e voltar com o Mudrota depois, ou sacrificar criaturas pequenas e voltar com o Mudrota depois, encantamentos, artefatos. A minha experiência com o Mudrota no Commander é se o oponente desvira com essa carta, é muito difícil voltar atrás pela vantagem que ele produz, e no Standard não parece muito diferente não, né? Se conseguir desvirar com o Mudrota, você vai baixar pelo menos um Brent Walker e um Chupacabra. Aí, meu, aí é vantagem demais. O lance é que o deck ele tem mais tipos diferentes que geram valor. Você pode ficar usando peso morto e matar mais bicho. Você pode voltar a Mapa do Tesouro. Pode voltar Eldritch Reborn. Nossa. Criaturas Phyrexianas também a gente está usando justamente nessa ideia de... É um encantamento, né? É uma cólera, mas é um encantamento. Se você já utilizou ela em algum momento e depois fez o Mudrota e a mesa continua complicada, você consegue voltar as criaturas e dar conta. E da conta da mesa sem tirar o Mudrota, né? Que você vai colocar o marcador nele, ele vai virar um artefato e aí vai quebrar todo o resto da mesa, menos ele. É uma boa sacada. De azul, vocês usam a Busca por Ascanto nesse deck? Não, porque praticamente não tem não criatura. O azul é só pro Mudrota e pra counter no side. Na prática mesmo é um BG. É um BG, Splash, Mudrota, Negate no side. Basicamente esse é o deck. Ok, parece interessante. Outros pilares do formato, gente. Eu tô vendo aqui na lista do PTQ. Tem um Big Red. A gente falava do small, do pequeno vermelho, aí super rápido, né, do artigo do sanduíche. Tem um Big Red aqui usando Sarkhan. 3 Sarkhans de 3 manas. Mas eu falei do pilar do formato porque ele usa também 4 Team Wheeler, né? O Goblin Lança Correntes, que também aparece no Goblin Vermelho Pequeno. Primeira coisa é, vocês veem realmente um deck de dragões com Sarkhan no formato, ou isso é coisa de primeira semana mesmo? Olha, eu acho que os dragões ainda são muito o Sarkhan, planalta de 3 manas. Por mais que pareça meio difícil de abusar dele, ainda é um planalta de 3 manas. Ele cai muito cedo na mesa, enquanto os jogadores ainda não têm muitos bichos pra atacar um ao outro, pra ameaçar esse planalto. Então a chance de você fazer e desvirar com ele é bem boa. E ele ajuda sinergias, por exemplo, com o Verix, que tem Kicker. Só que eu também colocaria um adendo nisso. Nessa primeira semana, o Demanding Dragon, ele tá com um bug no Magic Online, que ele força o oponente a sempre sacrificar a criatura, mesmo que ele possa pagar 5 de vida. Então esses decks, eles estão um pouco melhores no mall do que eles são na vida real. Tanto que eles foram bem no PTQ no mall, estão indo bem nas ligas, e nos eventos do Star City eles praticamente não existiram. Poxa, por que é que eles não erram? Pode falar. Por que eles não erram a programação de uma carta que ninguém usa, né? Porque justo do Demanding Dragon, que é uma carta ótima. Inclusive aconteceu isso. Eu tava conversando com o Túlio Jaldi, não sei se você conhece. Não, o Túlio do Mol. O Túlio Jaldi. Não, Túlio Jaldi do Mol. Falar. Eu tava. Na Marcela tava conversando com ele, na verdade, né? Aí ele ficou em décimo nesse PTQ, eu acho. Foi décimo. E ele perdeu a win-in, a partida valendo pro top 8, pra esse cara que fez top 8, por causa do bug do dragão. Ele falou que tinha uma situação que ele tinha apenas uma threat na mesa, era uma criatura ou um planinauta, não sei o que que era. E ele tinha mais de 30 pontos de vida no momento na partida, e o Maul não deu opção de ele tomar 5 de dano. Ele sacrificou a permanente, perdeu a permanente, e ficou muito atrás no jogo e não conseguiu voltar. Uau, isso aí deve fazer diferença, muita diferença, né? Um bug de uma carta que, inclusive, ele tem 4 cópias aqui nesse Big Red. Mas voltando à pergunta, gente, o Chain Wheeler é um pilar do formato ainda? Porque imagino que tem muita gente esperando esse tipo de definição para saber se coloca lá os 12 ou 16 drop 1 no seu deck standard e tenta brincar, ou se não vale a pena, tem que trocar de estratégia, esquecer drop 1 por enquanto. Ele impõe respeito, ele é uma carta forte, não deixou de ser uma carta forte, mas não é, eu não enxergo mais como dominante, eu não enxergo mais as estratégias red agro, based assim, mais como tão dominantes. Acho que é um deck mais... É algo a você tomar cuidado na hora de montar seu deck, mas não é mais o fator determinante como era no metagame antes de rotacionar. Ah, que bom. Esse baralho, inclusive, do Demanding Dragon aqui, o Sarkhan, a ideia dele não é 100% original, né? Quando saiu o M19, chegaram a fazer, eu cheguei a ver algumas, jogar algumas vezes, até ver em PTQs do Mall, um Grixis... Era um mono red com Goblin Chain Wheeler e tinha splash pra Nicobolas. essa era a ideia. Ele tinha um monte de mana fixer que gerava mana vermelha, sempre tinha que gerar mana vermelha. Sim. E aí ele era um mono red que castava o Nicobolas meio que na sorte. Tinha que ter um Sarkhan na mesa ou comprar os terrenos certos. E aí ele já usava esse Demanding Dragon, por exemplo, e o Sarkhan. A ideia era parecida. Só que naquela época você ainda tinha Scrap Heap Scrounger, tinha Pianalar, Disintegration, aí iam essas cartas também. É só então, pra ter... O cara meio que adaptou para esse momento a ideia. A ideia é quase a mesma. Só para terminar o mistério, para quem estiver pensando, Demanding Dragon é o dragão de M19 raro, 5 mana, 5/5 voa, quando entra em jogo o oponente causa 5 de dano ao oponente, a não ser que ele sacrifique uma criatura. Só para ser 5 mana, 5/5 voar, já está ótimo, lógico, não pro standard, mas o fato de vir aí com machado de lava anexado ou com um édito anexado também já é bom. A gente brincou, tirou sal, que falou que era um fusão de Eldest Reborn com o Bogarda Hellkite, aquele que dava 5 de dano. Boa. Gente, em termos de combo, vocês têm visto alguma coisa? Eu só vi um deck, que é um deck de Planinautas e é basicamente aquele mesmo deck de Teferi com o Nexus of Fate lá. Dá vontade de você jogar o computador contra a parede quando você joga isso online. Que você não joga, você só vê o oponente jogando. Mas fora isso, que eu nem sei se dá pra dizer que é combo, né? Eu não vi mais nenhum. O control que eu tenho enfrentado, assim, no mal que eu enfrentei no começo era o Jeskai, né? Que pela mana era o que o pessoal tava optando pra usar no início, era o Jeskai. E não só pela mana, mas também porque todo mundo tava querendo testar o Niv-Mizzet. Então era um control de Teferi que tinha o Niv-Mizzet. Basicamente o deck era isso. O deck era forte, mas também não acho que vai continuar. Não é mais aquele absurdo que era no ambiente passado. Kaladesh, enquanto teve no T2, ele favoreceu muito isso, depois que a mecânica de energia foi nerfada com o ban. Ou você era muito agressivo jogando com vermelho e veículos e Chandra, ou você era muito reativo jogando com Glimmer, Gearhook e os supporters de Amonkhet e Dominar, que era o Escaravelho e o Teferi. Aí muitas dessas cartas rotacionaram, né? Então ficou um pouco melhor pra você jogar de mid-range, por exemplo. Por isso que tá aparecendo muitos BGs. O control que tá jogando também é que eu vejo direto no Mall, no Star City, é aquele UB, mas que splasha só o Teferi e o Chromium. A base de mana é toda azul e preta, e aí o splash só para essas duas. Sim, esse deck em específico no Mall eu não enfrentei ainda. O GSK eu enfrentei algumas vezes. Tem um outro baralho que eu tenho enfrentado bastante também, e hoje mesmo eu tava jogando, eu enfrentei umas 3, 4 vezes. Que é um Izzet puro, o R puro, e quer fazer a de control, mas ele usa criaturas, ele usa um... Crackling Drake. É isso, sim, Crackling Drake. Pra quem não lembra, é incomum o Izzet de Retorno à Ravnica, né? O Drake que você compra uma carta quando entra em jogo. Esse bicho não parece, ele é outra também que não se vendeu no papel, mas ele tá se mostrando melhor do que parece, viu, cara? Contra midranges ele é muito forte, porque o deck às vezes consegue mudar a postura e virar um agro tempo se essa criatura não for respondida de imediato. E se você desvira com ela e tem o counter pra protegê-lo, ele fecha o jogo muito rápido, porque eu mesmo jogando, eu tenho o Death Gorge Scavenger na minha lista, que é aquele dragão que quando entra em jogo ou ataca, você exila uma carta do cemitério e aí a criatura, né? Você ganha vida. Isso. É, mas o Dragonete contra o exílio, né? Então, o Dragonete contra o exílio. Eu como 4, 5 instantâneas do cemitério dele, o Dragonete continua me batendo 8, 9. Aí se eu não matar o bicho, eu morro em 2 turnos. Ou no late game mesmo, esse deck é, se o jogo for pro super late game ali, você faz esse dragonete ali com um ou dois counters abertos, ele bate uma vez só e aí o jogo acaba. Porque o deck é praticamente só spell, não é muito difícil você ter esse bicho com 12 de poder, 15 de poder, quando for no super late game, justamente porque ele conta o exílio. Exato, ele fica, o deck fica reciclando essa mágica nova que é Chemister's Insight, né? 4 manas compra 2 e tem Jumpstart. É. Além disso, como o Sanduíche, você falou de ir pro muito late game, se por acaso você ficar sem criatura, tem Fight with Fire, né? Que por 9 manas dá 10 de dano dividido como você quiser. Sim. Já tomei ela quicada, inclusive, de um control assim, já. Eu o cara também. Virou as 9 manas aí e me deu 10 na cara. A lista que ficou em sexto lugar no PTQ, Calazans, ela também usa 2 explosão e expansão. É mais uma carta. Eu tomei explosão e expansão também, fui pra 3, coisa assim. Mas foi o suficiente pra quebrar aquela paridade e dar uma vantagem de carta absurda. Eu enfrentei ela bastante, eu tomei ela bastante quando eu tava enfrentando os Jeskais. Esse UR eu não enfrentei tanto, mas não cheguei a tomar nenhuma vez, eu acho, mas dos Jeskais eu cheguei a tomar. E era assim mesmo, eu tava engolindo o cara no conceito de card advantage, tinha mais cartas na mão, ameaças na mesa, tinha descarte, eu tinha counter aberto pra dar no counter dele. Aí um turno que eu me tapava pra fazer alguma coisa maior, ele fazia esse negócio pra 6... matava um bicho de 6 de resistência, comprava 6 cartas, e aí a partida era outra, depois que ele desvirava. Pois aí, o custo pra Jeskai nem é proibitivo, porque se você só vai jogar isso no late game mesmo, você vai ter 2 vermelhas e 2 azuis fácil. Exatamente. É, você tá tentando castar Nive Mizzet, então isso daí era... só lembrando, né, expansão e explosão, a parte da explosão, que é interessante, é 4 manas, 2 vermelhas e 2 azuis, mais X, causa X de dano em qualquer alvo, você compra X cartas. É a Revelation, né? Porque quem jogou no formato de retorno a Ravnica, era bem essa situação. Descartava o cara, disruptiava ele, atacava ele e tal, ele tem 0 na mão. Agora ele só não pode comprar a Revelation. Ele ia lá pra 8. Fazia pra 8. A questão é que essa Revelation mata planalta criatura ou dá dano direto, né? Sim. É, dá pro cara, se o cara fazer umas 2 dessas, ele às vezes nem se em, tipo, tentar te agredir pra fechar o jogo. Basta esperar juntar 1 milhão de mana e fazer. Sim, basta não morrer e aí eventualmente se mata. Uma grande vantagem desses decks, como esse exemplo aqui do sexto lugar, né? É praticamente um deck counter burn e ele tem 9 permanentes, né? 4 Goblin Electromancer, 4 Drakes e uma busca por Ascanta. Então, ele desvia já na primeira partida de todos aqueles removals de criatura, dos chupacabras da vida, até dos troféus Treasure... dos troféus. Então, já no, na primeira partida ele tem muita chance de nerfar o deck do oponente, né? No pré-build já. Isso às vezes conta, né? Num ajuste fino aí. Sim, isso é o mal dos mid-ranges, né? Você tem que se preocupar com os agros pequenos, somente os mono-heads, e ter uma quantidade ok de remoções main deck. Mas aí quando você pega um deck control, seu G1 tá sempre comprometido, porque você vai ficar comprando essas remoções e vai ficar olhando o cara caçar Teferis e ganhar com Teferi, o tal Teferi e ganhar. É, dá uma pena, mas ainda bem que existe esse equilíbrio, né? Deixa o Magic mais divertido. Gente, em termos de combo, vocês têm visto alguma coisa? No T2. Eu tinha até perguntado antes, eu tinha falado combo em vez de controle, pra mencionar o deck de Teferi com o Nexus of Fate. Não sei se um ou outro. É uma mistura dos dois. É que esse deck em particular, ele tá meio... Ele perdeu coisas com a rotação. A Cycling Lands fazia muita diferença, porque ajudava o deck, além de fixar a mana, depois que ele começava a rodar o combo, a continuar combando, entendeu? Eu diria que o mais próximo que tem, além desses Izzets que fazem massa crítica de mágicas e tudo mais, tem um outro Izzet com um encantamento de 6 manas, que faz Storm. Ah, sei. Mas são os decks meio engraçados, assim. Tem também os UBs com Surveil. que você usa aquele inseto que ganha marcador junto do Doom Whisper, e aí tenta fazer umas coisas engraçadas, mas são decks engraçados, não chegam a ser decks dos Tires ainda. Você viu o vídeo do MTG Goldfish? Tire, acho que quase, não tem nada. O Seth quase quebrou o Magic Online com aquele vídeo. Ele fez Breath's Bounty, que põe uma ficha de tesouro pra cada terreno que você tem. Ele copiou aquilo umas 5 vezes com essa. Ah, eu enfrentei um baralho assim no Mall um dia. Eu nem sabia que tinha sido ideia dele. Ele copiou, fez. Eu acho que ele fez uns 20 e tantos tesouros. Sim, assim. E aí eu morri, acho que eu morri com o Banefire na cara, se não me engano, que eu não tô lembrado. Mas acho que ele gerou um final de mana, começou a fazer um monte de mágica lá, recastou de novo, e aí achou o Banefire e me deu um Banefire de 1 milhão e me matou. E o problema desses decks é que eles pegam ali no susto, mas dificilmente eles aguentam pós-side tomando Dures, Negate, remoção no encantamento, e por aí vai. A ideia que a gente teve do Splash pro Mudeota é exatamente essa, né? O counter do side ajuda muito quando você pega esse tipo de coisa maluca. Você não sabe direito o que o cara quer fazer, mas o cara tá de azul, então você sabe que ele vai ter muito spell. Aí é só você entender mais ou menos como é que é a estratégia, qual é a carta-chave, ou qual carta é boa de anular e dar o negate na hora certa. Aí já melhora bastante. Esse o próprio Explosion que a gente tava falando. No primeiro game você toma, o cara compra 8 cartas, mata suas coisas e tal. Mas no G2 você já tem counter, você não vai mais ser surpreendido por isso se você jogar seguro. É verdade. Exatamente. Já tá preparado. Gente, por fim, eu queria trazer, pelo menos de minha parte, né, um deck que eu tenho visto também online. Ele fez o 8º lugar aqui no PTQ, que pra quem gosta de branco, né, o White Win, não é tão win assim, é um deck de cavaleiros com anjos, né? Um deck que usa 4 lira, 4 anjos resplandecentes. E aí na parte de cavaleiros tem história de Benalia, Cavaleiro da Graça, tem a Danto Vanguard, que não é nenhum dos dois, nem anjo nem cavaleiro, mas é um drop 2 resiliente, né? E tem a Aurelia, que é uma das novas míticas aí que o pessoal tá querendo quebrar, né? É um deck forte em termos de criaturas resilientes e tal. Eu vi ele fazendo muita coisa, principalmente ganhando vida, pondo ficha. Isso enche o saco. A Shalai tem quebrado muita estratégia também. E é um deck de criaturas que usa Deafening Clarion, né? Que é uma mágica Boros, ele só splash o vermelho. É uma mágica Boros que dá 3 de dano em todas as criaturas. E ele é um deck de criatura. Né? Vocês veem aí essa estratégia de anjos com cavaleiros, que é um tanto nobre, né? Essa estratégia sendo válida aí, continuando presente no Standard? Eu acredito que sim. É um deck. Esse tipo de baralho mid-range, assim, de Heimei, deck cheio de bombas, ele costuma jogar mesmo que não seja a melhor opção, ou até nesse começo de formato que tá todo mundo ainda experimentando coisas e vendo o que funciona melhor ou não, ele é um deck que tem praticamente só cartas boas. Então, tipo, mesmo que você não esteja muito sinérgico, você tem muitas cartas que por si só tem um power level alto. Eu particularmente gosto bastante dessa estratégia, desse Boros Anjos que o pessoal tá chamando, né? Boros Angels. Boros Anjos. Eu gosto bem dele, assim. Eu só tenho dúvidas como é a match dele contra os controles, né? Contra os hard controls. Não parece ser fácil, assim. Mas contra os agros pequenos ele é muito bom. Contra os monoheads, por exemplo, é muito bom, porque se encaixa uma das 4 lilas que tem aí com uma Shalai na mesa, o monohead não vai ganhar mais. Vai dar 2 tapas, vai ganhar muita vida. A própria Shalai já vai ter lifelink, né? Porque a lira dá lifelink pros outros anjos. Isso. Então é muito forte. E eu joguei com essa lista de sotaque que a gente tá jogando, eu cheguei a enfrentar algumas vezes esse Boros. E ele também é forte contra quem quer fazer a premissa de mid-range, porque é como o Sanduíche falou, as cartas têm um power level muito alto, as threats são muito boas. Então parece fácil, assim, é só quando ele fizer tal criatura eu mato, quando ele fizer outra criatura eu mato, é só sempre ter a removal que você... Mas aí tem que responder tudo, aí fica difícil. Ele te põe numa situação que você tem que ter remoção pra toda threat que ele faz a partir do terceiro turno, assim, você tá esperando pra matar a Shalai, só que se você toma o Cavaleiro ou a Danto Vanguard e você não fez um bicho no turno 2 e não removeu esse bicho, quando você toma a Benalia no turno 3, você já tá correndo risco já. Se você tá com a mesa aberta, você tomou um drop 2 e tomou a Benalia depois, você já não pode mais esperar com a remoção que você tem na mão pra dar na Shalai, você vai ter que matar algo ali antes. E aí você começa a ter que ter um monte de remoções que você nunca, nem sempre vai ter, assim, pra responder tudo. Pra corrigir contra control, geralmente o plano desses decks pós-side é virar meio burn. Eles têm uma quantidade alta de Banefire ou Fight Free Fire. E aí com as manas que eles ficam tomando settle, eles dão o burn grande. Essa lista, inclusive, ela tá com 3 Benefire no side. Exatamente pra isso. Ah, faz todo sentido agora que vocês falaram. Não tinha nem visto o side, exatamente. É, além disso, eu tava vendo aqui a conta. Uma Benalha não respondida é 10 de dano. Sim. É muita coisa. E uma Benalha no 3 e uma Benalha no 4 na sequência mata muita gente. E pra quem curte anjos ou cartas legais, poderosas, como o Sanduíche falou, dificilmente você vai ter um outro standard onde você tem uma curva de anjo viável, né? Da 3, 4 e 5. Na 3 com resplandecente, na 4 com a Xalá e na 5 com a Lyra, que dá mais um pros outros. Então é o momento de aproveitar pra quem curte essas cartas. É que você veio de Dominaria. Pra quem gosta de colecionar também, anjos. Né? Sim, você veio de Dominaria, é uma coleção focada em lenda. É, é verdade. Muita lenda. Lenda histórico, né? Também. Até estava esperando alguma interação maior com Historic. As cartas históricas estão aí, mas a mecânica de pegar alguma coisa histórica, comprar alguma coisa quando você caça histórico, por enquanto, nada. Né? É, ficou só em Dominária, que era a temática da edição mesmo. É. Ela é uma mecânica que parece mais para limitado, né? Tem muito disso. Às vezes você tem uma mecânica que você acha muito legal, você espera que ela jogue T2 e ela não joga, mas é porque já foi meio que pensado pra jogar Limited, assim. No Limited ela é muito forte, mas quando vai pro Construído não faz tanto, assim. É, faz sentido. E, senhores, pra terminar aqui o dia, eu acho que falamos bastante das cartas, dos pilares e tal, mas queria, por fim, né, pra terminar, ouvir de vocês destaques de algum deck especial ou alguma carta. O que vocês apostam aí pro formato nesses próximos meses que ele vai se definindo aí? Tem alguma cor pra evitar? Por exemplo, o verdinho aqui, coitado do verde. O mono verde aqui sumiu. Eu tô vendo que em contrapartida, verde e preto tá bem presente, em forma de Sutai Golgari. Então, suas considerações aí, por favor. Olha, com a Avnica, geralmente, das outras vezes que teve a Avnica no T2, uma coisa que sempre aconteceu foi que todas as combinações eram viáveis. Não necessariamente poderiam ser boas, mas você conseguia jogar e ter chances de vencer com tudo. Com Izete, com Golgari, com Dimir, Celestia, Boros, Esper, Grixis, Monocolor. E eu vejo essa tendência se repetindo. Eu não acho que quem hoje vai jogar um pré-PTQ esse final de semana ou vai jogar um torneio no Magic Online, não acho que tenha muita diferença se você jogando de Monohead ou de Celestia ou de Golgari. Vai muito mais do que você está treinando com o deck, assim, e de como você prepara a sua lista em particular para o ambiente. Nesse momento em específico, a selva tá mais insana porque as listas ainda não estão fechadas, né? Então você pode pegar, tipo, você olha listas em top 8, top 16 de PTQ, por exemplo, você pega 3 versões de Boros Anjos e elas diferem muito entre si, assim. Tem cartas que vai em uma lista, não vai em outra. Então quando você quer tentar jogar em torno das coisas, fica muito difícil, porque você não sabe se o cara vai ter ou não vai ter, se o cara vai ter um one-off daquilo, ou vai 4 cópias. Então, tipo, como não tem nada definido, fica muito mais complicado, é muito mais bagunçado. Assim. Então tá, eu não sei nem dizer, assim, se tem algo que vai engolir o formato daqui pra frente. Eu acho que não, acho que vai ficar, essa diversidade vai perdurar, assim, por mais tempo. Muito bem, eu ainda, apesar de não explorar tanto quanto vocês, o formato, eu boto minhas fichas no preto e no verde, porque eu vejo que tem um Planinauta de topo de curva muito bom, que é ao mesmo tempo uma resposta e uma ameaça, que é a Vraska. Tem o Troféu do Assassino também, que é a resposta para tudo aí no formato, e tem várias cartinhas aí, os Tritões e tal, que estão ali no mid-hand gerando valor para você. Ah, e uma outra coisa, né? Não dá para negar o fato de ele ser suportado pela... todas as guildas, né, que são suportadas por essa coleção, né? Porque elas têm acesso ao Shockland da coleção. Então tá aí uma dica para a Manabase possibilita esse joga, tipo, né? Ajuda muito. É uma delícia jogar com mana base de 4 choque, 4 cheque. Tá tudo corrigido. Pode colocar esses custos bizarros aí de 4 humanos e 4 coloridos, que não tem problema, que a gente se vira. E vai piorar ainda, né? Porque quando entrar a segunda coleção do bloco, vem as outras 5 choques, aí vai ter coisas tipo estratégias, por exemplo, que tá faltando a Shockland Gru, coisas desse tipo, assim. Você pode ver RG funcionando. É, um Jund. É, Tricolor fica uma maravilha. Eu cheguei até a comentar isso com o Sanduíche, falando, montar um Jund com Angra e a Vraska pequena, eu vou roubar a criatura do cara com Angra, vou bater, depois vou sacrificar pra Vraska e comprar uma carta. Nossa, que delícia. Você tava viajando. Combei. É, eu nem lembrava que o Angraff tava no formato, mas é verdade. É que a princípio, quando eu vi a Vraska, eu já pensei nessa interação, mas aí ele falou pra mim, pô, mas não saem as 10 choques, né? Vai ter que esperar mais 3 meses. Falei, putz, tá certo. É, naturalmente, várias cartas douradas boas que não tem a combinação ainda estão no aguardo aí. Radahn's Clive é uma delas. Nossa, é mesmo. Você tem várias cartas aí esperando aí o momento. É, aí, agora o T2 vai tá muito bom exatamente por isso, porque tem muita carta que não jogava, não aparecia por causa da opressão de Kaladesh, e agora tá se descobrindo essas cartas, assim. Depois dessa, não vou nem fazer fase de compra aí no podcast. Vocês já falaram as dicas principais de economia magiqueira aqui. Bom, gente, obrigado, Sanduíche, mesmo com a voz assim, melhores pra você. Como eu falei, né, de brincadeira aí, esperava que essa falta de voz fosse de tanto gritar a comemoração do PPTQ, mas quem sabe tá chegando aí, né, o Sanduíche, tá chegando tua vaga aí. Você também, Calazans, obrigado pela participação aí, espero mais vezes, adorei conversar com vocês. O Sanduíche já conhecia, você também, ultra conhecendo o formato, boa sorte aí, continua treinando. Acho que vocês dois, a equipe, né, inteira, vocês e a Marcela, mostram que uma coisa que os profissionais que já vieram aqui falaram, que você só melhora quando joga com gente tão boa ou melhor que você. Então, vocês se alimentarem uns dos outros aí, continuarem escrevendo e treinando juntos, acho que vai ter um representante aí da Baixada Santista no Pro Tour logo. Com certeza, mano. Tomara. T2 eu deixo o trabalho pro Calazans, que ele manja muito do formato mesmo. Então, beleza, gente. Obrigado, espero que o vídeo tenha gostado e até a próxima. Valeu, mano. Valeu. Tamo junto. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. É, hard control, tipo o BT Itens, variações de Tron, bem controlzão, tem usado de 2 a 4 cópias essa carta. É, assim, aparentemente ela não é tanto, né? Mais uma anulação, tem anulações de 4 manas que desvira 4 terrenos e tal, mas ela oferece uma possibilidade até então nunca vista no Pauper, que é o quê? É recuperar qualquer tipo de carta do seu cemitério, colocar de volta no seu deck. Isso é uma camada que não existia ainda no Pauper, né? Você recuperar as cartas que dão draw, você recuperar as outras cópias dessa anulação, então você consegue estar anulando mais coisas. E, então, assim, ela tem uma possibilidade, tem várias possibilidades que vão ser exploradas ainda no Pauper e vai mexer em muitos decks control, sim, e vai talvez esticar mais ainda essa curva tendenciosa para os hard control. Então, acho que novidades ainda vão aparecer e vamos ver o que vai acontecer com o metagame aí. Poxa, eu tinha te falado, né, em off aqui, que eu não esperava ver essa carta. Assim, ela passou despercebida, o potencial dela no Pauper, né, passou despercebido. Bem curioso isso aí. Até fica uma dica aí, a gente fez um vídeo no Pauper View sobre as 5 cartas que a gente recomendou pro Pauper, né, que a gente acredita que talvez sejam as melhores pro Pauper. Até quem puder assistir, dar uma moralzinha pra esses vlogs, que é o primeiro que a gente tem feito, eu com a Ari, a gente estamos explorando outras possibilidades aí, e aí o primeiro lugar realmente foi ela. A gente voltou isso antes de ver as listas saindo, mas essas discussões que a gente teve por essas possibilidades, a gente recuperar qualquer carta, porque, por exemplo, você tem o Ghost Flicker, né, que você flica ali a barreira ou o Arqueomante, e você volta outras instantâneas, né, outras mágicas ali, mas voltar qualquer carta, então você pode voltar suas criaturas, você pode voltar algum artefato que seja relevante. Então, assim, oferece algumas possibilidades que ainda eram inéditas pro Pauper. Olha só, curioso. Eu não posso esquecer aí de recomendar também o canal do Sanduíche, que é o Sanduíches Grind, né? Ele fala de tudo lá, como se tornar um jogador melhor, de todos os formatos competitivos, né? É isso que ele, o Calazans, perseguem, que é uma vaga no Pro Tour, né? É ganhar campeonatos e ganhar dinheiro com Magic. Além disso, o Sanduíche e o Calazan jogam na House of Cards, né? O Sanduíche trabalha lá, inclusive, que é uma loja lá em Santos. Então, eles têm singles, fazem torneios regularmente, tem CLM lá, os classificatórios do CLM lá. Visitem, quem estiver na Baixada, visite a House of Cards lá para conhecer o Sanduíche e dar uma força aí, né? Por fim, nós fizemos uma enquete sobre os outros formatos além do Standard que o ouvinte gostaria de ouvir no podcast, né? Por enquanto, a votação está da seguinte forma. E obrigado a todo mundo que votou, viu? Valeu. Isso é importante para a gente tentar direcionar os poucos programas que a gente tem com uma pauta mais livre, que a gente pode escolher um formato para falar, trazer alguém, fazer uma deck tech, coisas assim, né? O grande campeão foi Modern, 53% dos votos. Ganhou em primeiro turno ali. Alguém tinha que ganhar primeiro turno. De fato, acho que Modern é um formato um tanto negligenciado aqui no nosso podcast e ele é muito popular no Brasil, né? O CLM aí tem mostrado isso, então vamos tentar sim produzir quando der mais conteúdo de pauper, mas podem ficar tranquilos que o podcast vai continuar passando por tudo, né? Só para dar uma noção aqui, em segundo lugar, praticamente empate aí entre Legacy e Pauper com 18%, né? E em último, Commander com 12%. Então, obrigado aí todo mundo que ouviu, esperem sim mais conteúdo, principalmente do Modern, né? Quem sabe aí umas conversas mais diferentes, decks, algumas coisas assim sobre o metagame Modern, que é um formato de fato bem divertido. Por fim, é isso, eu acho que a gente pode fechar por aqui. Você coloca aqui um top 5 Pauper View, eu vou colocar o link na descrição para quem quiser ver. Nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast e os outros links estão aí embaixo. Obrigado a todo mundo por ouvir, obrigado Eli por estar aqui. Valeu a todos, abraço, até mais. Alô!